6, ajuste no 009, bom voo. Após o parqueamento do Azul, pela Juliette Alfa, Ponte Pé 186, com 1009. Obrigado, bom trabalho, 077. Web 5729, coordene com a equipe de solo para iniciar o seu pushback acionamento após a passagem retaguarda do Boeing da Gol. Vai coordenar a passagem do Gol, Web 5729, tá pushback. Mike é comigo, posicionado pela unidade. Aguarde para iniciar o táxi, Mike é comigo. Isso, vai aguardar. Boa, então 8002, pronto, ponto 0902. Ali mantém, 8002. Ali mantém, 8002. Mono 755, decolão 01, controle 19.35. 1.935, agora com a DNX o mesmo, frequência 3325, alterno 288. Tenha uma boa tarde. 3325, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, hora 755, 1900 perto. Na saída da El. Mono 755, contato radar, suba ao 360, saída da El. 360 da El. Oi, o Mike é convite? Mike é convite, prossiga. O Mike é convite, está próximo. Mike é convite, prossiga seu táxi e fique atento aí a aeronave Índia November Alpha, próximo do ponto de espera, ok? Ok. Muito visual com a aeronave. Salvador, Gol 077, ponte pera da 10. Gol no 077, após a rolagem da aeronave Airbus da TAM, ali mantém. Após a rolagem do TAM, ali mantém na 190, 077. 8002, autorizada a decolagem, pistolo 0, vento 1 centeno no 4 nós. 0277. TAM 3190. Para o táxi, Pantanal 4711, alternando Galeão, com autonomia de 4 horas e 23, POB de 91 a bordo. Pantanal 4711, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá a torre no 86, ajuste no 009, bom voo. Autorizado o táxi Índia Alfa, quando no ponto de espera, monitora 118. Mal, meia graça, bom trabalho, boa semana. Para o táxi, 729, com 1-1-0-0-3-3, está dando valor. Três e cinco? Três. Ah, ok, 3:20, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá tornou no 86, ajuste no 009, bom voo, Web 5729. Autorizado, Juliette Alfa, espera, então na espera do obrigado, bom trabalho. E decimal 35. Ah, 35, positivo, boa tarde, obrigado. Boa. Boa tarde, então, 8002. Controle 1 9 decimal 35, Vitor. 1935, Vitor, grato. Plano 077. Escuta, 077. Ok, só confirmando, vai manter o ponto de espera aí para decolagem 4 minutinhos, ok? Nós tivemos a informação do centro agora para separação do tráfego, 4 minutos para iniciar, ok? Aguarde a autorização. Ok, 077. Aqui é Covita, Salvador, prossiga. Decolado no 7, solicita a tua direto Manati, 1.510. Mike é Covita, autorizado direto Manati, 1.510. É bote livrando CTR. É passará livrando CTR, Mike é Covita. Índia Novembro Alfa, autorizada a decolagem pistão no 7, vento 090 graus, no 4 nós. Índia Novembro Alfa, decola o 07, mantém a torre e aguarde transferência para o controle. Tarde, boa noite, 56, informação em curso, Sierra, copia. Boa noite, 56, Recife aprovado, nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista no zero, perfil da Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5445, controle 1 9 decimal 35. Boa noite, 5.000, só poderia cortejar novamente a saída? Puca, 755, chame centro, 3325, alterno 288. Boa noite, 5.000, cortejamento correto, chame pronto. 002, autorizado a decolagem, pistolo 0, vento 1 centena no 4 nós. Foi pro 077? Desculpa, é isso, é o 077. O 8002 é que decolou a frente. 077, autorizado a decolagem. Iniciando 077. Ah, 3625, 288, obrigado. Só o localizador, tá 3190. Já 3190, torre 198, decimal 6. Ativo, 1186, obrigado, bom trabalho. Tá, 3190. E November Alpha pode curvar agora à direita e chamar o controle 19.35. Índia November Alpha, adequado 917, na sua escuta. Índia November Alpha, 1000 pés no corredor, axé. Qual a intenção do voo? A intenção do voo do Índia November Alpha seria Valença, mas pelo período, a gente solicita fazer TGL em Veracruz, se possível. Em Veracruz, ciente o Índia November Alpha. Prossiga pelo corredor axé, informa no farol da barra. Vai informar no farol da barra, Índia November Alpha. Só um momento, Trip. Controle Salvador, bom, 077. Decolou da Eolinda, passa 1500. 190, boa tarde. Tráfego avistado, pista livre, autorizado. Pouso, vento 090 graus. 129, ajuste no 009. Ativo, pouso autorizado no 0090 com 012, 1009. Então, 3190. Trip 5495, Ilhéus, aprovado nível 160 via Golf 677. Decolada pista no zero, perfil da Dael Leda após direto Ilhéus com curva à direita. Transponder 5437, controle 119.35. Seu ativo, 160 autorizado na Golf 677, decola da 10 com curva à direita, da Euleda, é a subida, 5437, é o nosso transporte 1935, controle Trip 545. Trip 545, cotejamento correto, chame pronto. Chama pronto, 545 da Trip. O Pantanal 471, na troca passagem do tráfego curta, sinal Airbus, está ali, mantém pista no zero. Passagem do mesmo, ali, mantém no zero, na o 10773, 3 direto Leda. Direto Leda, 1077. Tanto 3190, sala 13, olha para a direita, 91, décimo lado. 219, obrigado. Senhor, mais frequência livre ao CC. Ciente, confere, chame, frequência livre, até volta. Tá bom, tá camarada, regresso. Pantanal 471, no pista livre autorizada a decolagem, 1 centena no 49. Autorizada a decolagem, após o alinhamento, Pantanal 471. O objeto 5729, após a rolagem do Airbus da Pantanal Pintura da TAN, ali mantém. Após a passagem do Airbus, Pantanal Pintura da TAN, ali manterá uma zero, objeto 5729. Está livre partida até o moço? Controle, o voo 077 pode voar em Delta? Suba 240 quarto de coordenação com centro para voar em Delta. No 077, autorizado direto em Léo. Décimo 35. Décimo 35, até a próxima. Léo. Estimativo no 077, direto em Léo. Direto em Léo, no 077. Boa tarde, Pantanal 4711, cruza 1500 pés, nossa escuta. 4711, contato radar, suba o 360, saída da EL. 360 da EL, Pantanal 4711. O 4711, precisa para onde da EL? Autorizado Leda. Obrigado. Por onde Leda, o 4711. Objeto 5729, autorizado a decolagem pista 10, vento 1 centena, número 12 a nós. Autorizado, está na horagem pista 10, objeto 5729. Novembro Alfa, acaba de passar o farol da Barra. Gente, Novembro Alfa, frequência livre para cruzamento da Bahia, reporte pronto para o regresso a Salvador. Frequência livre autorizado, reportará para o regresso de Novembro Alfa, graças. Boa. Controle, boa tarde, objeto 5729, decolou na sua escuta. 5729, contato radar, suba o 340, saída da EL. 40 da EL, 5729. Controle, gol 1601, boa tarde. Boa tarde, no 601, identifique, chegada BONF, desça para 4000 pés, ajuste 1009. 4000 pés, 1009, no 601. Pantanal 4711, subendentemente restrito, nível 340. Nome restrito ao 340, Pantanal 4711. Web 5729, subendentemente restrito, nível 320. 320, 5729. Boa tarde, do Babatango, Juliette, Tango Zulu, ciente da informação, Serra. Boa tarde, Juliette, Tango Zulu, contato radar 68 milhas norte de Salvador. Mantém uma centena na chegada Bonfim, reporte para a descida. Positivo, alguma possibilidade, irmão, de uma temperatura do VAR? E pouso visual 97, existe possibilidade sim, comandante. Então vamos fazer então pela Bonfim, então. Vamos manter aqui uma centena pro de bomba, então. Nossa, não existe a possibilidade de pouso visual 97 após? Não, porque a gente tá usando a 10 ainda assim. Então vamos pela chegada Bonf mesmo e reporto para a descida. Tranquilidade, irmão. Então na pro de bomba, isso? Pro de Bonf para a chegada Bonf. Pro de Bonf na Bonf. Muito obrigado, irmão. Sente, aguarde cópia, azul 4206, informação em curso, Sierra. Buca transmissão Caju. Buca Caju, sente. 4719 no Pantanal. Salvador, TAM 3567, informação Sierra. TAM 3567, ciente, informação em curso Sierra, aguarde cópia, número 2. Certo. 4206, copia. 4206, Recife aprovado nível 370, via para o ISC 58. Decola da pista no zero, perfil da PUCA, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5443, controle 119, decimal 35. Caju 4206, autorizado 370, via para o ISC 58, sai da PUCA da Caju, decola da pista curva à esquerda. 5443, o transponder 119353. Azul 4206, cotejamento correto, chame pronto. É chamando 8. Tá 3567, copia. Prossiga. Tá 3567, Brasília aprovado nível 380, via Pêsulo 17. Decolada pista no zero, perfil da gole, transição ou fito com curva à direita. Transponder 5446, controle 119, decimal 35. Autorizado Brasília, nível 380, vindo Famos Lula no 7, saída gole, o fito, decola no zero, curva direita, transponder 5446, controle 19935, TAM 3567. TAM 3567, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Juliet Tango 2 na ponte de áudio, descida. Tango Zulu, desça para 4.000 pés, 1.009. 4.009, Tango Zulu. Web 5729, chame centro, 1288, alterno 3325. 288, 3325, boa tarde. Alô, tá 3567, puxa os pés no metro 505. Tá 3567, livre chame para o táxi. Cruzado aí, Patará. Boa noite, 56, Saulo. Boa noite, estamos 04 para posicionar. Livre pushback, acionamento, chame táxi, gol no 856. Para o táxi. Número 01, desça para 2.000 pés, 1.009, livre LS, foco estabilizado. 2.009, vai a porta estabilizada, o gol do 601, né? 3, se tiver que acionamento. Trip 5495, livre chame para o táxi. Ponto táxi 5495, obrigado.